agora mergulho e ascendo como um copo. Trago para cima essa imagem de água interna, caneta do poema dissolvida no sentido primacial do poema. Faca levantada, tudo morre, o seu nome noutro nome. Poema, não saindo do poder da loucura. Poema como base inconcreta da criação. Ah, pensar com delicadeza, imaginar com felicidade, porque eu sou uma vida com furibunda melancolia, com furibunda concepção, com alguma ironia furibunda. Estação inteligente com uma alma que eres fabulosos, ouro por cima, a madrugada ou a noite triste, tocadas num trompete. Alguma coisa audível, sensível, um movimento, cadeira congeminando-se na bacia, feita ao sentar-se, ou flores bebendo a jarra, o silêncio estrutural das flores e a mesa por baixo. Assunto.